Novíssimo Barão Vermelho Primer. Primer. Uma sonorização projetada para fazer a sua alegria. Bora botar na pressão! Tá na hora, papai! Explode o bagulho! Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Bate na palma da mão, na palma da mão. E canta comigo, e canta, e canta, e canta. Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Uma só voz, uma só voz. O que eu amei. Só vocês. Na rua. Ei! Oh! Ei! Oh! Toma na pressão. Para na pressão. Para meu barão. Para meu barão. Toma, toma, vai, vai. Põe a mãozinha pra cima e grita. Festa, eu nem sei de quem é. Tá, tá, tá. O Juninho consagrado invade, penetra e comemo. Vara xereca, vara xereca, vara xereca, vara xereca, vara xereca, vara xereca, vara xereca. Eu não sei mais de nada. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Que é o piloto e o Pia é o copiloto. O Juninho é o piloto e o César é o copiloto. Tu vai dar pra onde? Tu vai dar pra onde? Pra um. Tu vai dar pra onde? Tu vai dar pra onde? Quem tá solteiro, na moral, bota o bracinho pra cima. Quem tá solteiro, bota a mãozinha. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Pega o celular que tá valendo. Pega o celular, pega o celular. Liga a câmera e bota pra filmar. Ele, o selo do Salão Vivo, patrocinador do Barão. Eu aguentei, logo cheguei pro cantinho. Eu chamei quatro palavras, sua boca eu beijei. Lábios carnudos, viajei pra outro mundo. Me senti longe de tudo e com ela eu fiquei, me apaixonei. Tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma, tem. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela? Ai, que delícia. Dançou. Você vacilou. Vai colher tudo que plantou. Chão amor. Me mata. Meu parceiro girando a ficha, ficha. E a primeira dama Luana, juntinho com o Mauro Campo Limpo. Banda, banda, quero mais. O fenômeno do Melo. Mas eu quero ver vocês em uma só voz. Vai, vai! Eu quero mais alto, mais forte. Manda ela pra cá, vai! tudo e vem pra cá, larga tudo. Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar. Chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá. Chama, chama na vinha pra cá, chama, chama na vinha pra cá. Chama, chama na vinha pra cá, chama, chama na vinha pra cá. Chama, chama. Segurou, segurou. Avisa todo mundo. Avisa todo mundo que eu tô no Barão Vermelho. Quem é Barão? Vem pro Barão. Quem é Barão? Barão. Quem é Barão? Curte o Barão. Quem é Barão? Curte o Barão. Quem é Barão? Curte o Barão. Chaguinho demorou. Quem é Barão? Família Bacilão do Triunfo. Quem é Barão? Raimundo de Viseu, também da Brasília. Obrigado, Maninho. Curte o Barão. Diego. Jadson, na família Vila Real. Quem é Barão? Tá todo mundo, tá. Todo mundo, tá. Todo mundo, tá. O batom na minha camisa você deixou na despedida. E agora? Thiaguinho, Tatu, patrocinador do Barão, alô Cláudio. Que te enganei. Ah. Daqui não saio, olha pra mim. Meu irmão. Vê se me entende, a chuva não passa. E anoiteceu. E anoiteceu. Mostra a moral. Por nossos filhos, não vou embora. Fala. Fale comigo, me escuta. Torcida do papai. Bracinho pra cima, quem torce pro papão, joga a mãozinha pra cima e vai batendo na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. E a torcida do leão joga pra cima, faz o símbolo da remoçada, faz o símbolo da remoçada. Quem é líder aí? Quem é flamenguista de coração? Não grita pra mim. Quem não tem hora pra chegar em casa? Quem vai amanhecer muito doido aí, dá um grito. Eu não sei vocês, mas eu não tô. Doente de amor, fogo e remédio na vida noturna. Aguarda-te na zona sul. Bora, seu gritão! Que o pedro não tá entendendo. É bom amor, é bom. Barão vermelho, é puta seco, sai molhado. É nesse vai, vem. Entra seco, sai molhado. Entra seco, vai. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Vem embora, vem embora, vem embora. Vem embora, vem embora. Vem embora. Vem, vem. Eduardo Araújo está no berço hoje, está comandando, está comemorando aqui no Barão. Obrigado a você. A paz está todo mundo. Grande família. É pra endoidar. Bora pra cima, equipe Nike. Endoidar meu Barão. Endoidar no Barão. Endoidar meu Barão. Endoidar meu Barão. Endoidar. Você é pro monte. Barão. Apresenta Barão Vermelho. Para o bom Jesus. Barão. Endoidar meu Barão. Endoidar meu Barão. Endoidar. Esse é o meu Barão Vermelho Prime. Vermelho, vermelho, tá de coroada, tá de coroada, tá de coroada, tá de coroada, tá de coroada. Acelera! Acelera! Aquela acelerada, aquela acelerada, meu DJ. Quem é Barão? Vem pro Barão. Quem é Barão? Vem pro Barão. E a gente? A gente é Barão Vermelho e não tem nada. Na hora do show a gente tá ali coroada. Barão Vermelho Prime. Acelera. Vai, vai. casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Todo baile eu tô com fome, não rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Se salva o Thiago! All my brothers got that gas and they always be smoking like a rasta. 3, 2, 1, go! E o Toninho, toma, toma, vai! Pressão, pressão, pressão, pressão. Meu amigo Beto dos Aventureiros, saldo negativo. Galera dos Gemésios, Marisete, grande família. Obrigado. Metralhas lá do coração, obrigado a todo mundo, viu? Traz de lá que a gente bebe daqui. DJ Melry! Mas com consagrado é diferente e a gente sempre tá sendo um repertório bem clássico. Chega a hora de mexer naquele HD musical. Ô César Raquel, lá do 23, obrigado a vocês! Todo mundo! É ele que eu vou dançar, ah, eu quero ver você ficar parado. Vinícius, do Transporte Alternativo, tá desde ontem, esse cara não me abandonou de jeito nenhum! Bora, Robson, você do 29! Alô, Buiã, meu brother! Beto, cadê o Jefferson? Bora, Belo, como é que é? Chegou, o som do povo, começou a construção. Poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade de som. Todo nego você vai... Legal, gente, pra você que achou um iPhone 6S. Ah, vamos devolver que tem uma recompensa bem gostosa, viu? Ah! Você, o melhor da nós, mas vamos, ouro negro todo. Léo Cássio, os primos do Rio Grande, lá do Norte, obrigado. Amando, é do Gisegrado. Eu? Oh, oh, só quero dançar, venha sentir o calor, é só amor. Vou viver a vida em paz, hoje vou, ouro negro dançar. Vem, Juninho! Já é o show da coroada! Coroada mais violenta do planeta hoje aqui no 29 do Sírio. Obrigado, equipe Nike também da Brasília. Tá todo mundo por ali. Adal, Adal. O amigo Jorginho, ele, meu parceiro Henrique, também sendo com a gente, meu parceiro. E nem Fagner do dono. Por ali com a gente, Henrique Fagner, Gisele das Primas, Tubarão Vermelho. Tá sempre junto, Juninho. Meu amigo Alan, Matheus, Bruno Carvalho. Toda a assessoria pra gente aqui no Barão. Obrigado vocês, viu? Chefinho Alck, você, maninho. Tamo junto e misturado. Bora, bora, bora, vai, vai, vai, detona agora. Não deixa parar, não deixa não, não deixa não. Já confirmou meu DJ, sábado que vem, Halloween. Do Treco a Tema, e a participação especial do Erielson, o do Tomar. Os amigos da Saldo Negativo também estão aqui com a gente, Juninho. Valeu, pelo carinho. Estamos juntos e misturados, pode crer. E esse som, em passar na pele, é a sensação. O amigo Guilherme também está aqui com a gente. Belezinho, Ribeiré, daqui a pouquinho é a coroada, segura, viu? O Vinícius também. Obrigado a você, maninho. Tamo junto. É. Oh. joga essa mãozinha lá pra cima e bate na palmeira, e bate na palmeira, e tchá tchá rei, tchá tchá bom, tchá tchá rei, tchá tchá, tchá tchá, tchá tchá. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Meu amigo Relíquio Alex também tá por ali, Jorginho. Ted Aline, Anderson do Bacinho, essa aquele. Alô, Ted, chega aqui comigo, Ted, de novo. Vida transformou, mudou. Eu era em... Amigo Siqueira do Zé Lá, e a sua primeira dama. Que é o amor. O amor. Sem muito mimimi do DJ. Vai, vai, vai, vai. Já tem. Já tem. Rogério da Braz, já tá de volta no Barão. Obrigado, Maninho! Olho pro céu, vejo a nave que vai pousar. É o poderoso Rubi! A nossa amiga Tati Calçada Eventos está aqui, Brasil, também obrigado a você. Pulsar mais forte. Você metralha seu coração, familiar lindo. Alô, Edson! Quero ir pra ver um novo posto. Alô, Matheus, Maurício Monteiro. Pra tudo que eu sofri, só o Rubi me faz. Tony Elson tá comigo do Merabanga. Esse é meu brother de muito tempo. Céu, vejo a nave que vai pousar. É o poderoso Rubi. Camila Silva também tá presente. Valeu, valeu, valeu, valeu, valeu. O cateado, o gingado, o cateado, o gingado, o cateado, o gingado, o cateado, o gingado, o cateado, o cateado. Vai, vai, vai, vai. O Caio Léo, galera do Rio Grande do Norte. Ele chegou pra fazer a... A qualidade é o sucesso que interessa. Esteja com seja. Ele faz o povo dançar. Ele chegou pra fazer o show. A cada sucesso ele vai dando seu alô. Tocando toda essa taraça. Em primeiro lugar é o melhor. O nosso amigo Yuri também da Brasília. Obrigado, maninho. Tamo junto, misturado. DJ do Pará. Chega o Rodrigo lá no Bar Rapidola, tá bom? Yeah! Leonel Ataíde, Gênio Souza, Tati da Calçada Eventos. Alô, Camilo, um abraço pra você. O Imperador Thiaguinho, Charuto de... Disse... O Imperador Thiaguinho, Charuto, diz que está de volta pra dar-lhe a coroada. Coroada violenta. O caqueado, o gingado, o caqueado, o gingado, o caqueado, vai, vai. DJ André, chega mais, meu DJ André. Morena Prime já na área. Nosso amigo Tatazinho, parceiro Dan Prime, Matheus Prime, as Blocks, galera lá da Vila do Espírito Santo já em peso por aqui. E a nossa amiga Etienne, a divulgadora oficial do Barão Vermelho. Ele curte o Juninho, balança, balança, balança. Alô, Nelson do Tauá! Ian Show! César, tratorista, né? Mas namora quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima. Quem tá solteiro, quem é sincero, e joga lá pra cima e vai batendo na palma da mão. Palma da mão, palma da mão. no 3, no 2, virou. É do jeito que o Fábio dava valor que eu sei. Olha a Elsa por ali. Agora que eu te enxerguei, pequena senhora. É. Rogério da Bros também juntinho, obrigado. Dançar, curtir, se apaixonar. O combinado do Pará, ele quem vai te conquistar. Quem é? É o Juninho. Os DJs, Edilson e Renatinho, fazendo a galera dançar com o combinado do Pará. DJ André G. Sound Machine. Fique à vontade, meu DJ, você tá em casa. Juninho, chama na aquele abraço, meu grande parceirão Pedro César tá por ali. Amigo particular do Elielso aqui. Faça abraço, Pedrão, tamo junto. Toda a cúpula tá por aqui, meu parceiro Baguinho. Galera da Nike, tá todo mundo na área. E a nossa cúpula e seguidores. Alô, Vinícius. A sereia do Gitali também. Amigo Dieguinho, um jogador que ganhou hoje o campeonato, tá bom? Alô, Ted Bressan, chega aqui, cacetão! Farmacinha! Prime! Prime! Diego Tato já na área por aqui. Deixa eu mandar um abraço, vai galera. Na carreta hiperpressão, parceiro Cleito Mix, Henrique Mix. Abraço a você, garoto. Parceiro DJ Júlio, lá do par. DJ Júnior absoluto. E a equipe pirata já na área. Chegando dia 9 de novembro, o aniversário da esposa do meu grande amigo DJ Ted Bressan. E eu vou estar por lá fazendo uma breve participação. Uma coisa bem pai d'água! Dance, dance, dance, dance! Farmacia chegou. Obrigado, amigo Anderson Silva, Jorge Luiz Henrique, Dirceu Silva, amigo Júnior Cardoso, Ian Amaral, Arthur, acho que é Arthur Ferreira, Rafael Cardoso, Thiago, todo mundo Brasil, obrigado. DJ Eduardo. Relíquia também, valeu. Hello. 9 de novembro, aniversário do Rei dos Malas de Tecoteua. Meu amigo Arthur Ferreira, da IPMZ, Marcos Vinícius do Horizonte. Obrigado a vocês. Esse varão é uma loucura, meu irmão. Um show de som e luz. Aqui é Barão Vermelho Prime. Oi, flor. Desculpa eu invadir o seu jardim. O vento trouxe seu cheiro pra mim. E eu viajei no seu perfume. perfume. Ei, flor, desculpa a rosa branca e a margarida, mas eu vou ficar com a mais linda. Ah, ela caiu de um pau. Alô, Matheus Marro, Maurício Monteiro. Valeu, valeu. Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar, eu vou regar com muito amor. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinho. Tu jogou hoje? Então não se eu machucar só um pouquinho. E aí? Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar, eu vou. Esse é um caso, chega o Leozinho. É aquela hora da sequência. Que você eu vou deixar a galera dançar, tá bom? Em nada não se eu machucar só um pouquinho. Vamos curtindo, vamos detonando, meu DJ. Se eu não posso ter, fico imaginando. 12 de novembro, bailão, circuito, Pepeca Louca. Mais uma do Zé Filmado. E fico esperando. Mas, mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Ah, e nem ficar sentado esperando você chegar. Ah, ouvi falar que vai se mudar daqui. Já que demorou. E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala. Eu não tô nada bem. Eu não tô bem. Será que não cabe eu nessa mala aí também? Eu não tô nada bem, não, não. Manda 007. O desgraçado chegou. Pega na mão dela, vamos dançar, vamos curtir. Porque você não sai daí e vem aqui. Pode invadir. Amigo Alan, se que não tá entendendo. Também está para o sítio, obrigado. Tá no barão. Duvido que você vai querer ir embora. Não apavora. Depois do amor a gente vai fazendo hora. E eu não aguento mais. Eu não aguento mais. A tela fria desse celular. Só ver sua foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim. Te quero ao vivo e a cores aqui. E o nosso amigo Rogério da Broche que trouxe a sua mãe Silva. Anda, Zé. Pra curtir, pra conhecer o nosso Barão Vermelho. Pode crer. Você não sai daí e vem aqui. Pode invadir, pode chegar, pode ficar no meu quarto. E o Catadão já preparou a fantasia dele pra sexta-feira. Apertado. Cadê o Gustavo, hein? Do que você vai querer. Gustavo, hein? Já tá desgraçado. Agora, depois do amor, a gente vai fazendo hora. Eu não. Farmacinha também, obrigado, você. Mas eu não aguento mais. A tela fria desse celular. Só ver sua foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim. Te quero ao vivo e a cores aqui, aqui. Não quero em meu lugar. Deixaria do jeito que tá. Você ficar carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Bichador com virilha. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto. Enxergasse um sentimento. A taça da calçada, eventos. É hora. Obrigado a você. Gente, tinha que ser. Rafinha. Apenas um objeto. Essa aqui vai especial bem jardal para a sua primeira dama. Laura Monteiro está ali com ela. Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante. Quando o amante quer ser algo mais. Ah, meu coração. Como é que faz? Como é que faz? Família Vila Real. Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante. O nosso amigo Neto Coalê. Sabrazinho. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. É? Quero te ver acordar sem maquiagem. A patroa Manu vai viajando. Manda zero. Tá indo na equipe. Sete. Fagulhas de Taguatila. menos metralha seu coração. Pra você, amor, quero me entregar e viver a vida sempre pra ti. Eu também, obrigado, Manil. Você, amor, menos metralhas. Você, você, amor, pra você, amor. Cadê o Fagner? Sei que longe estou, mas quero te encontrar. Seja onde for, contigo eu quero estar. Com você, amor, você, amor, com você, amor. Meu príncipe encantado. E a nossa amiga Gisele, conselheira tutelar, já preparou a fantasia pra sexta-feira. Tô sabendo, Gisele. Esse pesadelo que me faz chorar. Guadão, beija-me, se quer você. Seu café da manhã, teu almoço aberto. A noite um passeio sob a luz do luar. Vou te pedir mais uma vez, vem sem pensar. Gostosinho, quero sim com você. Lucas do Açougue, obrigado a você. Volta sem pensar. Que eu quero, que eu quero te amar. Ficha, ficha, meu diretor, obrigado a você. Top da CB 300. Toda a galera pra assistir, obrigado a vocês, viu? Tá todo mundo aqui no Barão. Barão Vermelho, Barão Vermelho. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá, até prova seus beijos. Pra ver se a barba vai arranhar. Muita calma. Eu posso ser. Já, já tô seguindo te afogando. Não precisa apagar. Pega! Pega sua toalha pra quando você sair do banho. Alô, Tatatá! Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, deixa, deixa esse beijo em mim. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é ser solteiro. O Henrique, você diz que adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Cadê o Vinícius? Júlio Cardoso. Era umas quatro ou cinco voos. Alô, Rafael. Beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Cheguei no Bartão, os craques do time do Barão. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Saber se alguém perfeito que você. Alô, Flávio do Pai do Lucioso, chegue mais. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim. Se for um pouco esperta, porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era. Tia Canina, eu lá de Jagu do Ar. Obrigado, meu amigo Silvan, homem das cooperativas lá do Telado. Vem, tamo junto, meu brother. Detonava. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor. Sem um beijo, sem um corpo, tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido porque não falei do seu. Vinícius Barros, bebê e o Caninana com a gente, obrigado. Minha amiga Siga, cadê o Ed? Alô, Edson. Impossível não saber. Comadre Dó. Sinto ter de volta o seu calor. Alô, Dori. Sua boca é minha. Domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? O quê? Sua boca é minha. Domina minha. Prime. Novíssimo Barão Vermelho Primer. Sempre fazemos melhor para lhe agradar. Juninho, Juninho, Juninho, Juninho, Juninho. 3, 2, 1. Pra curtir. Meu parceiro Catatal, também Charinho, ele é a primeira dama. Valeu, maninho, tamo junto. Freddy, que é do Barão. Jorginho, divulgações, sai comigo. Arigre, o Elisandro, do Salão VIP. Fala, Elisandro, tamo junto. O amigo Beach Moon e ele, a loira Prime, o Lady Vigia. Prime. Prime. Alô, Matheus, ele e o Bruno Carvalho aqui, valeu. Olha só, jovens, vamos respeitar os espaços das mulheres. Senão a gente vai chamar a segurança. Aí vai ser daquele jeito. Tiaguinho demorou. Tiaguinho, vem com a gente, os perigosos. Os perigosos. Valeu. Bonacunça. Lembre a ficha, ficha. Também sai com a gente. Valeu, Lucinho dos Caramelos, sempre no apoio. Alô, Lucinho. Alô, Lielcio. Sempre tem assim, a ficha, ficha. O Gostinho do Lara Monteiro, Adal Mix, obrigado a você, meu brother. Por fora. Darley Prime, Tatazinho, Mateuzinho, equipe Prime, Prime. É pra Prime. Tira. Obrigado. Com o Big Ben eu quero viajar pra qualquer canto, pra qualquer lugar. DJ Nilson só vai detonar as balas pra você dançar. Renanzinho, inseparável. Obrigado a você, maninho, tamo junto. Pra qualquer lugar, DJ Nilson só vai detonar as balas pra você dançar. Deixa eu avisar a galera aí que Cine da Vila do Espírito Santo, acabou, 10 e 11 vai ter o Cineral pra galera lá, o som do amor. Alô, meu parceiro Danzinho Praia Relíquia, Luizinho Delas, é nóis, é nóis. Tudo me faz lembrar. Amigo Flávio, a primeira dama do Palio Luxuoso. Sou louco por ti. Vem viver aqui comigo. Wallace. Até o fim. No Barão Vermelho eu vou te encontrar. Equipe, não tá entendendo. Tá de pressão, chega mais, cumprimenta a galera. Tu sabe que é nós, sempre, sempre. Eu sou o Barão Vermelho e você. Ô, Rick, por gentileza. Desceu o comando rápido, ó, tá? Sou automotivo que conquistou. Juninho! Um prazer imenso estar aqui no Barão Vermelho, Prime! Aqui na Sede do Livramento. Junto e misturado, amigo Daniel e ali, lá de Águas Lindas. Eles que são culpados do jeito de pressão. Esse é velha guarda lá em Mosqueiro. E tá chegando nossa época por lá, Dudu! É nóis, garoto! Amigo Catatal, Pebeca. Tá na área, tá na área. Juninho, detona, detona, vai, vai. Timão, o amigo André é charuto. Esse é velha guarda, meu irmão. Charuto tá na área. Valeu, e aí? Sei que vou sentir o sofrimento do passado. Esse meu orgulho arrependido por eterno. És o seu inferno que entrou na minha vida. Esta solidão que me persegue. Amiga Tiene, obrigado por você. Tá pra gente, balança. Estou sem direção. Ei, Dedão! Diz o que. Andradinha. Saudade. E a Lili, minha esposa na área. Minha vida é nada. Janove, vi Juninho. Confirmado, viu? Lame equipe de apoio, por gentileza. Vamos ficar próximo ao banheiro das mulheres, tá bom? Tem macho lá brechando. Aí, Catatau é nós. Catatau e essa esposa, Vega. Junto e misturado. No jeito de pressão aqui. Eu também te quero ver. Tá chegando 9 e 10 de novembro. Eu também te quero. O Festival do Caranguejo, que toca Premier. Vai Porto Salvo, muita coisa boa. Suscitou. No Pereira. Ah tá, beleza. Festival do Caranguejo, lá no Pereira. Tem um sonzão Premier e vai detonar por lá. Esse Juninho, meu irmão. É o chefe da marcante. Vai! O Catatau tá na área, viu, Juninho? Mais uma voz! Saudade de tocar. Vou chegar lá. Dia 9, aniversário da Lili, lá no Tauá. Juninho confirmado. Tudo certo, tudo certo. Não amo para mim, não. Você estava mentindo. O amigo Anderson Silva. E a sua primeira dama aqui com a gente. De boa. Alô, André, aqui. Não sente amor. Bora, Danã. E a linha aqui. Obrigado, amigo Marcelo, está pra gente. Tamo junto, Teste. Relíquia. Toninho Silva. Não gostou de mim. Não sente amor. Infere me risca de amor. Vinícius Barros. Já preparou fantasia pra sexta-feira. Casa de show, Arão Vermelho. Halloween da Coroada. Obrigado, meu amigo Edson. Tamo junto. Oh, oh, oh. Não consigo disfarçar. Está escrito em meu olhar que eu te amo. Toda vez que. Eu quero saber se tu já preparou tua fantasia pra sexta-feira. Casa de show. É um sonho. Casa de show, Barão Vermelho, Tauá, sexta-feira, Halloween. Amanda Marieri, Catatau e a primeira dama. Já aí com a gente, bora em grande. Jorge Monteiro. Tá com a gente, valeu, Marinho. Charuto, ficha. Seu cara, alô, Ratinho. Robson, obrigado. Preciso te amar, Rafael Cardoso também chega com a gente. Valeu, Anderson Segurança. Ele, o Relíquia. Jorginho, também daqui, ó. Amiga Tati, ela e as meninas da Calçada Evento já falaram que já prepararam a fantasia. Vai ganhar tudão sexta-feira, tô sabendo! Quero te dizer te amo e esse amor. O amigo Bitbull, ele e a loira Prime Dari! Valeu! Anibigia! Lembra aquela noite que eu te vi por você, eu me apaixonei. Leozinho! Da produção! Junto! Charuto! Ficha! Do 28! Já chama o André! Marcante. garoto, tem mais uma, tio. Amigo Léo, galera do Rio Grande do Norte, já em peso por aqui. Abraço a vocês, garotos. Sou louca por ti. Meu desejo é você. Nunca te esqueci. Meu parceiro Lisandro, lá da Barbearia VIP, já na área por aqui. Enganar o coração. Sendo Tatazinho. Eu quisesse. Mano, deixa eu te perguntar uma coisa. Minha paixão. Quando vocês chegam na casa de vocês, o Chaguinho passa a noite deitado, amanhã se deitado. Porra, passa a noite andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, meu irmão. Meu primeiro amor, hoje eu vou curtir. Se colhe, toca pra mim. Viviane, a secretária de finanças, está presente com a gente. Obrigado você. Tamo junto, misturar. Quero mais. A emoção, a flor da pele. Os metralhas do coração, obrigado a vocês. Valeu. Sou louca por ti. Meu desejo é você. Nunca te esqueci. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Obrigado, nosso amigo Saulo Bunhão, Rose, a Flávia, Eduardo, Heraldo, isso mesmo, Tony, Pica-Pau. Eu não me vejo mais me entregando a outro. Você. E você feriu meu sentimento. Rafael Cardoso. Gustavo. Mentiu, me usou e não quer mais. Olha você. Você feriu meus sentimentos. Nosso amigo Livelto, Nael Jackson Júnior. Assim, vem meu sonho, Juninho. Lá do Campo Limpo, obrigado você, estamos juntos. É que eu te amo. Feliz já. Te amo e não vou te esquecer. É o tio. É que eu te quero. Quero muito. Tony Elson. Com você. Deixa o metralha, de primeira ponta. Fazer amor. Fazer amor. Flávio, te amo e não vou te esquecer. Laura Monteiro, ela tá aí, ela tá aí. Quero meu amor com você. Paulinho da Grande, seu amém, obrigado. Luan Henrique. Wasting all my time since I was wrong. O nosso iluminado, o rei. Nossa, aí, obrigado a você. Neto, a Brenda, todo mundo junto. Esqueci desse camarada hoje. Mas ele sabe que ele tem moral comigo. Meu grande amigo Andrei da GDC está pra gente, lá do coração. Você sabe que é nosso, meu brother? Sempre, sempre. E aí? O que? Cebolão. É cebolão, pô. É. Ele é o show. Sucesso pra você. Como um anjo, então, só você pra me tirar dessa solidão. Te devorei assim, sem vergonha de provar o que nunca senti. Vem se entregar. Vamos descer o passinho, brigar. Todos meus segredos vim descobrir. Jorginho. Não quero acordar. Tenho umas fantasias a realizar. Vejo o seu olhar, tirando a minha roupa. Vamos descer o passinho. Deus é a época do beijão. Quero você assim. Tamo junto. Só quero te usar e te guardar pra mim. E mesmo que não seja assim, só deixa eu pensar que nunca vai ter fim. Enfim. Toma, toma, vó! Das 0 horas, agora dia 28, lá no Monteiro, completa 20 anos. Ei, rapaz. É? Oi? Yuri dela, somos juntos. Guto? Tem um amor que passeia na noite, que dorme e desperta meus sonhos. É tão profundo que vai consumindo meu corpo. Tem um amor. E deixa eu mais uma vez passar o convite pra geral. Sexta-feira agora tem Halloween da Coroada na Casa de Shows mais famosa do Talá. Casa de Shows Barão Vermelho. Halloween da Coroada. Festa a fantasia. É isso mesmo, Thiaguinho? Festa a fantasia pra galera. E vai ser uma onda muito pai d'égua. E o concurso da melhor fantasia, isso mesmo, né? Muita coisa boa! Família Barcelona do Triunfo. Um ano e um segundo. Seus olhos negros do Matheus Vivinho. Hamilton da família Barcelona do Triunfo. Oh, oh, oh, oh, oh. Tá chegando festinha com o Barão Vermelho. Pode crer. Adal e a primeira dama. Dá um sorriso aí, pô. O meu mundo, imaginei pra sempre ser tua. E uma maneira de. Tradicional Halloween do Arthurzinho. Muita coisa boa. De te ter. E eu. Me apaixonei. Movendo pela primeira vez. Te procurei. Te procurei. E nunca mais te encontrei. Desde então sou infeliz. Foi embora, amor. Me deixa só. Eu nunca vou gostar assim. Mas Juninho, tá na hora daquela sequência que marcou, meu DJ. Como é que é? Viviana, tudo bem, Brasil? Obrigado. Tamo junto. Esqueci de você, meu amigo. Me perdoa. Eu já gamei nessa menina, sei que ela. Tá chegando 14 de dezembro. Nada vale. Aniversário dos Manos do Beco. Que eu quero esse... Jaguinho, se eles quiserem. Muito bem que ela. Eu quero confronto. Tá ligado? Tem tanta gente se metendo. Tu dizes? Mãe, até o jumento do irmão está querendo me queimar. Aqui no gato. Nosso amor. Tamo junto. Vela mais do que dessa história. Será um confronto. A gente vai se amarrar. Vai ser muita onda. Nada pode separar o nosso amor. Nada pode separar. De um lado vai ter o Barão Vermelho. Separa. Do outro. Só falta tu me falar. Quero é passar mal. Nada pode separar. Nosso amor, nada, nada pode separar. Yo, yo, yo, yo. Nada pode separar o nosso amor. O Adonai, ele quer passar mal. Passa mal. Alô, meu parceiro David, da equipe pirata. DJ Júnior Absoluto, já na área por ali. Bora, bora, bora, bora. Eu só quero amar, me dá um beijo. E as Pock já na área por ali. Quero te encontrar, parceiro Cleito. E não te ver. Da carreta hiperpressão. Abraço você, garoto. Te amo e te quero. Amor, daqui a pouquinho vai ter aquela moral, papai. Eu escutei uma canção falando de amor e paixão. Oh, oh, oh. Sem perceber no coração disparar. Canção que tocava, lembrava nós dois. Eu escutei uma canção que fala de amor e paixão. Sem perceber meu coração disparava. A canção que tocava, lembrava nós dois. Pop som tocar no coração. Legal, gente. Vamos aí. A último sorteio do bingo. Mas a festa continua. Vamos até 2 da manhã, tá bom? Pode crer. Alô, Matheus, Maurício, Vinícius Barros, Bruno Carvalho. Nossa canção de amor. Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. A nossa amiga Viana, secretária de Finanças. Obrigado, você, um abraço com tudo carinho. Essa mulher que dá valor no Barão Vermelho. Fernando Monteiro, Arthurzinho Correia. Mais um sorteio.